Aby noche más bien goce de casa. Bombinina tu rende. Y mi tin curiosidad pasa tin ende ahí en la boda de tanto que te va a promembiar a bien. Ya me va a existir un ende que va a promembiar. Bombini, bombini, bombini, bombini, bombini, bombini. Un bombini super especial. Aunque no se den recta final, toch, no estoy un pariente con Abin, o por mi envía. No estoy sumamente contento. A buena noche, prometo conmigo, mi sabe, de mi que hace dos anuncios. Mi sabe es ocho en ahí, pero si vos mira un, si vos te interesa, pasamos a nosotros en el simán final. Cubo que adquirí, sea un, of dos, of tres, offset completo de CD nan que nos graba de el tema nan de body tent durante el simán aquí, of el luna de abril, voy a buscar un formulario así aquí. Ok, voy a check mark es un divo, escribí vos nombre arriba allí, así el pago correspondiente, entregué a nos ocho nan para atrás, ok, y nos te percurra para bo haya bo se ideinan es un que te encarga que saque tal nuestro man Carlos Dávila pidió la anda para tu mente mire esto de facto bodyguard también de tent de sobre voy a escribir bo nombre adres teléfono si va a pagar o no voy a reparar arriba de mesura el costo. Cada CD te sale 5 florín, ok. Si vos querés serie completa, también vos puedes comprar esa aquí. Dure 4 semanas. Describe el panfleto, vos escribe el número para nos por ser aquí para ahora y por entregar en nabo. Y si te tema en aquí hay algo que también no sé si nos ves para por hacer esa aquí. Vos checkmark es en cubota desde ya. Es un blachi es en aquí botanya y ahora ahí camina por escribir buen nombre. No es que comisar fue ya walkie también anunciamos que ya sabrá a tarde no se va a ir en nuestro programa de clausura, un programa de clausura sumamente especial camina nos lo celebra canta nos cantiga en el último día. Ah, ya como la pedí cantiga también la gana en visa que nanta grabando cantiga nanta, pero somos como de que tiene que tour especial en cuando yo canta boy ten de un background life también voy a poner en según me comprende de romana aquí nanta grabando prácticamente tour cos y dan por multiplicar esa que nanta también voy a poner bien en el mar que ahora y para un día que nanta mira varios en de body para fuerte ten y nanta para piando para colmo más duro mes no es que pide nan pa cariñosamente drenta bau di tent pa sostener con an amen nan si e ocho nan of e pastor nos líder nan po bai pa tras pa tres e mucha nan pa den si mayor po tingo yuta ame di je cinco je seis ay como no te mira bau di tent bai busque pa si no que por bordo exponer e palabra di señor a buen noche. La ganos reza y nos comisa. No, Señora, buenas noches. No se viene de mi presencia. Tengo un tiempo difícil. Que interés pasar. Cuatro y cosas que nos tengo focus arriba de principalmente. Eterno Dios, mientras que nos da abre la palabra santo, nos da roga por el Santo Espíritu, vai nos delante, y para cada texto que nos lo que a buena noche, por luz a nos cabina, y nos por descubrir la verdad que te contiene, y que nos ponga fortaleza de el Santo Espíritu para por práctica de nos vida. Eterno Señor, permití que nos escuche la palabra, no escuche en vano, sino que ahora que el momento glorioso llega de vos regreso, questa che porta una frutta di vita eterna per sempre della presenza e del mondo mio. Queda con noi e bendicionanos, passiamo il nostro pide sacri, nel nome di Gesù. Qua ta è proposito di vita. Va a di puntra bo mes para che tu e puntra bo mes realmente chi cota meta di vita di con Dios ha duna vita na gente. Quante razón pa qual mi te existi basicamente? Quante è motivo pa qual mi te existenzia, mi te vita? Di con mi ta viva. Quante proposito di qua Dios ha una vita con lei? Di con gente ta nasce simplemente pa viva, después muribai? Tin un proposito real tras di nascimento, vivamento, of murimento, of vida ta algo praticamente insignificante, con nostra passa, experiencia, muribai sin nada. Qua ta è meta di vita. Qua copi gente ta viva, però bo da pora bo para che tu i bo puntra, qua ta è meta di vita, passa massa poco gente bo contestabu, qua realmente ta è meta di vita. Chi ta è meta di vita? Di con bo ta viva. Qua te razón pa qual Dios aduna existencia na gente. Chi co Dios che logra ora con Dios alagabu bin na mundo. Quante meta realmente di vida? Per alcanzare un cos, bo meste sa quanto su meta. Si bo non sa chi te obiettivo di vida, si bo non sa quanto è pacico di vida, si bo non sa quanto è obiettivo principale di un cos, bo non por alcanzare, bo meste sa e meta di algo, per alcanzare algo. Quante meta di vida? Di con gente, tana ex, gente Dios aduna gente existencia. Quante obiettivo? Chi dai pensamento di Dios ora con Dios aduna gente vida? Chico of quante cose más importante con nos mester persigui den vida? Quante cose con nostre bise di well, si mi no alcance den vida, mi no alcanza nada. Well, acá mi bisavo Salomón de ponerse aquí. Salomón da papia di vida, ando Bible da presenta e vida aquí como un introduction pa e vida venidero. Ando da bisa, ku si bo passa den e vida aquí. Escuchami bo. Si bo passa den e vida aquí. Si un gente viva sin aceptar Jesucristo, si un gente viva sin logra capta chi te costi más importante di vida, si un gente viva muribai sin e segurità di vita eterna, escucha bon con Salomon te pone un you aborta ta mio cune che meni un you cu un mucho di 18 ai ta bai e cometeu abortes chi te ta mas mion que sun qua viva 40, 50, 80 ai muribai sin kis vita eterna. Vago a poco, vago a coita pone che meni un you aborta. Un yu con un mamma da abortar ten su barrica. Un yu se che offeno che ta ya cram e perde. E yu e ta mas mio che sun cu ta biba haya existencia. Biba de nos dianan disfruta di un candidaticos muribai sin kis. Vida eterna sin scoge pe cos di mas importante den vida cu ta kis vida eterna. Señor, apone gente riba e planeta aquí pa e gente e por wardu proba cu existencia limita, pa gente por wardu proba cu vida limita, pa gente por wardu proba cu mortalidad, pa gente por wardu proba que vida aquí pa vaccinanta qualifica pa mi extender e duna nan e máximo calidad di vida cu da vida eterna, vida sin limite, cu esta viva pa sempre y sempre. Dios ta tes nan promen. Ando ora com iwa comba viva e ora com o mês quis vida eterna e ora e imita tu nabo existência sem limite. Pero pro mim imita sibo mortal, pro mim imita tes boco vida mortal. Pabiche. E ora è Salomone da Bisa. Se quando passa dell'intera vita che muore, tu viva 30 anni, viva 40 anni, viva 50 anni, 60 anni. Vai sin quis Jesucristo, vai sin aceptar Jesus como seu salvador personal, yuco, mama ta mata, tem sua barriga, também yon cune, yu abortar tu visa. Me pode imaginar, bu? Amém. Awe noche, nós também papia, riba Kiko ta e focus principal, Kiko ta e blanco de vida. E o título de mensagem ta, ora kukos nan bira difícil, focus riba e blanco principal di vida. Es decir, la gabai natur lo que ta locura. Los la gabai tur idiotes. La gatur cos que nota importante para un banda di tal forma que por garra ne cos di más importante. Esta manera vos ahora que nanto den tormenta nan grande. Manera a pasa con Jonás. Anto ahí llega un momento que tormenta da badacina grande e barco da badacina instabil que pa sobrevivencia e ora ei nanto comisa venta tur cos pa foge barco. Ma mire, e cos no importante de situación normal, pero de situación di emergencia nanto comisa tira nan oro, nanto comisa tira nan plata, nanto comisa tira tur cos fo cominda pe barco porque da riba cabinda pa nan por sobrevivir di una manera of otro. E lá gabi bisabo, ora com vida da vida difícil, ora com costa virando safe, lá gabai natur lo que da menos importante, com tal bo obtener e bo tener lo que da mais importante com a vida eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. Vida eterna te costa mais interessante e importante, awe. E esse é o que nós que vem para a riba de. Kiko lotava da ta. Si Jesús no, Jesús es bien como Salvador y Jesús a papia, Jesús a visa gente que te cosa más importante. Dentro de su enseñanza, Jesús estaba dando un maestro master. No estaba diciendo Jesús nunca ha quedado sin dil que es un lande más importante. Entonces Jesús te dice que es un más importante. Esta visa gente también Kiko te cosa más importante. Dice que mira que el de Mateo 6 es cosa más importante. Dice mira que mira que perde casa, perde pia, perde bobo, perde salud, perde mama, perde tata, perde rumán, pero per curapa e cosa que si sí no perde. Jesus te menciona. Pero para mí que no se llega a ti nada, mi que vi sabo que riba el mundo que te masa, hopi gente mes, te focus riba lo incorrecto. Hopi gente te pasa de vida sin quis lo más importante. E tem a sala de emergência de um de hospital mais famoso de África, nanda corre 30 com um de muita moeda de mais neti no mundo. Com sua pia na neti, com seu color de mespel e com seu cabelo largo. Ora com um double check, nanda mire, com seus dois manas mará, com seus dois manas mará, mientras com um familiar está cargue pura para 30 de sala de emergência com ele. Ora com um quita seu cabelo e não wakta quem está, está um dia modelo na mais famoso do mundo, Naomi Campbell, intentando para de três pia para cometer suicídio e quita sua vida. Um gente com cada mueco wak e ta para e bisa mara mi barrica porta plato manejê. Mara mi porta alto manejê. Oh, mara Deus pora do nome coloque ting. Mara Deus pora do nome pia manejê. Nanke cano sino aqui. Mane ta cano. Misa bongo e cota. Nanke cano manejê. Nanke show manejê. Nanke compra cos manejê. Nanke tintur cos manejê. Pero pa di tres pia. Sali emergência tingo guardo abri. Porta da tal abri. Minho medico nan tingo corre pin. Ora com que te cara wak Naomi Campbell pode três pia cometendo suicídio a trove e ora bo wak e saque bo da puntra bo mês passou uma aue te assina tanto rene ta muri haciendo lipo assina tanto rene matando su mês pa nan curva porta bom matando na mês praticamente pa corta pida pa quita pida pa rinca que nan pa pecho para bonita pa kiko pa cintura sale a fo pa assina tanto cos gastando $6,000 riba cada banda cada party $6,000 para me por mostra para me porta manejê anto é um guta mané popti cometendo suicídio para gente sa que não tem satisfação de um corpo bonita é solução nota de um corpo bonita nota de um quantidade de sangue na banco para somba si vou ta querer que um corpo net se bom esse ting anto ora vou pôr Naomi Campbell vou lobo não compreender de como é dava da sina deprimir três via que não me será salva a sua vida de forma aí. E se estava bozago da den curva, bonita e solução está, nita cos principal na vida. Vous avez commis suicide con lui. Un comédiante américain con 25 ans. Il a reparé que dans deux jours sin firma. Il a dal le support à abri parce que il a contesté. Un dia costa anche periodista nanda visa nos no per comprende na su cuenta estaba da ting 25 million dollar quanto estaba da ting bisuende banivo 25 million dollar per la que un scopet in che den su boca e tira su mes mata cu 25 ai estaba da tipo di mucho amber cu ora que estaba da passa den caia e mucho muen estaba da hinsa nan blusa e bisemi che casa cubo che meni turti pi hende e porraia basta e che per da commettere suicidio con 25 milioni di dollari nella sua cuenta, per bossa, che può portare, però se non ti è su Cristo, bota infelice e deprimisce in te. Amen. La Bibbia sa che cosa di più importante, nota sen, bota che da cune, botine, junto cubo, però bota passa male. E se mi ricordo un cabina na Corsova che un impresario grande, un biama, ma mi visite, e dico mi posso chiedere ironia di più grande, Francisca? La gamma mi sa, mi ti intursen di mondo, mi può vai cammina mi che, sin embargo mi può come un ex crimine bo, se mi messe come tal coso, io mi da allergis contro te, e dimmi che un hour of un coso male mi messe beve, mi ta dem problema sempre, mi ti insen, però ta manè Salomon ta bisa, Bible ta bisa nos, Dios aduna algun hende sen, però nan no può disfrute, passo una notte in salute, e la gamma mi sa, si può ta pensa, come ti inco accumula un sen, passo ten je felicità ta sinta, vai puntra na. Of pidiriba che ribe canal di cable, scusami bo, pidiriba canal di cable e canale qui e entertainment. Andiamo a vedere e show qui 101 shocking moment. E da mostrabo e su un ganador di Oscar e i tour e differente artista nan e con deprimi quanto problema, con hortamento, quanto difficoltà, quanto divorzio, quanto problema nan tin con nan milionan na banco quando vado a scoprire danke Gio mi tiene su Cristo la gami con me. Danke Gio mi tiene su Cristo la gami con me. Amen. E persona nan aki Signor allaga nan storia che da tras pa bussa pa bussa di busca den camin da ropes pa bo stop di pai busca den recurso ropes pa bo mires nan kutin e da si mi guarda ora ku onasi sta kore iega ne hospital pa sombra su yuta muri su yu ai un accidente den sport vliktaik e da kinang mo da mira awo ku bo botin tu sang di mundo pa sombra onasi sta bada Bill Gates jawe onasi sta bada omu di mas rico na mundo e da kore iega e da bise mi yo doctor di France da wake den su wowo e da bise ta mi unico yu humber e ta mi heredero ma treine foi chiquito per tu matur cos over mi ta donabo tur senco mi timba bo salva su vida e io hammer da wakide su cara bise Signor mi nota Dios solamente Dios può salve e aiuta muri mi rumana bo portin tur cos bo portin tur sen per ti un pare cos principalmente snan importante bon po cumbra ta bise Dios alaga tur cos importante gratis e salvacion ta unina. Amen. Felicidad. Y lo principal de mi vida, nota educación. Alguna persona piensa, well, si mi cava di studia, si mi vira un experto, si mi vira un professor, ante ora e lo mi da feliz. Lo mi hai lo che mi chiede in vida. Però la gamma di sabu a un pesar cubo gradua lo bo mira cu denge not in felicità. In Beverly Hills e notizia da 30. Possibilmente algun gai preto nan nanda bisa a volve a se cosa che trovi. Dos hombres da burla den casi e multi milionario nan Menendez. E ombre nan aki dos ombre nan ta nan da correga e nan da que etata nan da tire den cabeça parte para trás pam e ora que mama reaciona nan da tire den pecho e mama da lastra pau vai den cocina e mientras que mama da lastra pau un dia mucho ombre nan da cana binte seca che wak com su cara tapar na meia e ta wak e mama e ta los un bala den su cabeça e mama da muri e ora e instantaneamente nan investigação da comissão. Quem amata é milionário na Menendez na Beverly Hills? Turca minda, não dite gai na preto, te rende na de color, te delinquente na preto possivelmente. Investigação tapai, investigação tapim. 6 luna da passa e recherche de bem FBI tá me tá investigar e tá se turcos tá entrevistar vez tras vez e nada começar focus riba e dos yuna nada concentrar riba e dos yuna e nada concentrar riba e dos yuna e depois um nada grita e ora e um nada começar papia e finalmente de resultar com Carol e Lyle Menendez tem um afã para a essen de nantata não por aguarda para heredar e herência de nantata não por aguarda para heredar lo que praticamente da dinan tem um afan pahanya iseng ianye awoki nang mes apula den cast dinan tata na Beverly Hills corre tras dinan mama los um bala den su cabeça e mata nang maior nang panampora iseng mirumana lagami bisabun kos tin multimilionario ribe mundo aki kutur kos na mundo pero nanta perde a cabeça queriendo cada vez mais nanta perde lo principal no ta tin sen ribe mundo aki si no tin Jesus Cristo nanta bata yama e dos gai nan Carl Lyle nanta bata yama basa ki nanta bata yama na e gai nan di mas atrativo di universidade di Stanford nan e gai nan kutur mucha mue ke nan no pora kere ke dos mucha ambo na ita das je loco e di asi tal cos pa bo sa quanto loco milionario tinto corre porch e fo queda cubo Jesus Cristo. Kiko tá lo mais principal e importante den mundo aqui. Tinsen. Mirna Griffin e Majorita Biden história. Como dos mamas não frivolaco de um afã bom de droga. De um afã para ter libertinagem e sexualidade, nanta kue nang yunan e venenanan ku bolo de chocolate, questionan que da keto para não por disfrutar de nang hombrnan. E depois nanta lanta, haya nang dos yunan morto e te guardo encarcelar para negligência, buscando placer. E o aqui com Jesus te visa na e mujer samaritana. Esunga, escucha pon, que coisa se dice mujer samaritana. Pues es esencial. Pues yo pienso que está buscando. Jesús te dice mucho muy aquí, nami de bebe. Y no se acuerda la historia. Con abo siendo un Dios, te pedí mi de bebe. Jesús te dice, si vos sabes quién me está, lo voy a pedir mi de bebe, lo mando un abo. Es agua que prácticamente te representa vida eterna. Ora com Ebisa, Jesus, sim, me quer dizer, ah, Jesus, a papi com nem, over disso passado, pensar que Jesus é um profeta, que Jesus tem Messias. Mas uma coisa tão interessante, tá, que Jesus disse, é um que bebe de água aqui, lo volve, tem sede a trove. Mas é um que bebe de água com a mita do nem, lo não tem sede mais. Viram, Ana, você sabe o que isso significa? E sun ku ta bebe di fuente, ta pensi ene tingu bai, wa, basa di kong ene tingu bai, fiesta kwa sina tanto kos constantemente, pa sombra, eso se pone clara, e sun ku bebe di fuente nan je mundo ki lo queda set, lo e queda sempre ke basi pa den, lo e queda sempre den busqueda, e ta pensa ku ta aki, ora ke kabi, e ta pensa ku ta saia, unta den, e ta mucha mwe, ke ta den e mucha hombre, ora ke pensa ku ta, e ta bole cambia, e sun ku ta test di fuente nan di mundo, ku ta come bebe di mundo, e su se bise ku claridade, lo e tin set sempre, a u wako e su sta cambie, per e sun ku bebe di awa ku amita do ne, lo no tin set mas, vos a ki contento mi ta, ku mi no anase den evangelio di Jesus Cristo, você que contento me está quando na caminha uma vida cristã, lá me bisabo qual é o segredo. Passou nós com a convertir na caminha, com a passa de um mundo, com a check e costan de mundo, por para a e bisabo, nossa é diferença. Bom, não por comparar um fiesta nem um vida mundana com Jesus Cristo. Amém. Então, se vou puntrar, me come por sa, me pôr bisabo, passou uma teste e malague, ora com a Jesus Cristo e me pôr bisabo com Jesus Cristo, está superior. Amém. Te ora bo teste de água com Jesus, está do nabo, bota sa. Promete que sei, bota especular. Promete que sei, bota sospechar. Promete que sei, bota test. Bota vai façat. Bota pai depois, bota pai World Trade Center, bota bula tem festival, bota missa nota, tem seu ue costa, bota join depois carnaval, bota pai de sun de panabó, bota queda pepe, bota queda pepe, mais problema, mais gente está enganhado, que tu vai, mais problema, cambia, bota queda cambia, de vai outro, de problema vai outro, de dificuldade vai outro, Jesus te avisa boa noite, bem cega mi, imita nabo água e bota para ei. Amém. Ora bo kis e bo bebe de água com a mi, lo do nabo, lo ebir fontaine de água tem bo ser, lo bo lo noti in set mas, lo bo, mire que, ora que raio tu toca, bota che, bota cambie tranquilo, bota pague tranquilo, bom time este mas, ando mi que poende puntra mi a trove di con, mi po mi sabo di con, ma bebe de turdos água, ma bebe de água de mundi que da com set, pero ora mai a Jesus Cristo mi di que água que mi da muri. Amém. Que água aqui me dá muri e que remi bom não tem autorização. Escuta-me, ponga o noite. Ningún gente com o teste cristianismo tem nenhuma autorização para visa cristianismo da bom sem ter ora com o teste Jesus Cristo de verdade. Amém. Bota que dá para fosso, supone culpa falta mais milhão, pero ora o teste é água com Jesus Cristo. Oh, damas e caballero, bota visa aqui me dá muri para sombra manhã. Amém. Me arranhe. Naomi Campbell e outro na ainda de busque. Ainda não derriba a passarela e tá cá na turdia que pias ninguém. Tem busque da te ora kunan haia Jesus Cristo. Ando ora kue haia Jesus Cristo, tur costa cambia para sempre. Amém. Jesus di, si bo bebe di água ku amita do nabo, com isso esforça, passou ta e a creiago, e saco botim baxi, com no por bordo iena, com nada mais, conta e evangelho glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, conta e mes, botim baxi tem ser, com no por bordo iena, com solamente Jesus Cristo, e tem e forma de Jesus Cristo, nada não pode satisfazer, nada não pode solucionar o assunto não pabo, nem Jesus Cristo pode ser, tem e quadro e entregar o mês total na Jesus Cristo, e larga Jesus de uma overbobida. Amém. A veces Jesús te avisa la siguiente palabra. Acá me avisaba un ende por conquistar intermundo, le sepa nos brother de Marcos capítulo 8, versículo 36. Jesús te pone de forma aquí, para oporsa, quita con la más principal de vida. Para sobre, ¿qué provecho un ende tiene si gana en intermundo y perde su alma? Para sobre, ¿qué un ende lo tuna en cambio de su alma? Repetía trope, mami. Mas sobre que proveito gente tem se engana em ter mundo e perde sua alma? Mas sobre que gente lo duna em cambio de sua alma? Que proveito gente tem se engana em ter mundo, pero perde sua alma? Boa que eu vou suponer? Lo mais importante riba faz de terra tá, ora que vou chegar na existência, quis vida eterna e gana boa alma para vida eterna. Si vos paso arriba el mundo aquí, me tapo el vice, mané Salomón la vice. Si vos paso arriba el mundo aquí, sin quis vida eterna, antes arriba falla el blanco. ¿Vos sabés qué significa falla? Pues, antes ya me sé picar. En tiempo de Bible, picar también de una palabra hebraica que significa que perde el blanco fue visto. Ahora que me tiro un spear, of cualquier cosa, si el blanco, si el meta te enana, antes por repé, significa que mes el blanco, ¿no es verdad? Agora mesmo encosta, mas se você passa de vida, com vida com o guarda do nanabo, engelec, para opor quis vida eterna, a outra bebê, sim a minha vida eterna, praticamente vai viver totalmente por nada. Talvez em Salomão de Bisa, eu abortar, também eu cubo, mas eu pelo menos não tenho chance, eu posso argumentar, se me lo nasce, então eu vou mirar, se me lo nasce, se me lo nasce, então eu vou mirar, mas eu tenho chance, vai viver, morri pai por nada. Muri vai sem esperança. Muri vai com um final. Muri que o homem vai perder para sempre. Vai fierno para sempre. Sem mira vida eterna. Sem viva para eternidade. Sendo que Deus adonava tudo chance para boquice. Sendo que a meta basicamente de vida está para boquice vida eterna e viva. Amém. Ora que o costo não vira difícil, meu irmão, a Gabi sabe, não importa o que passa. O acasta se boca sabe se vai lagabo. Só roupa não vai. Foi riba mundo sem Jesus Cristo. Amém. Bagusto um sticker. Como a mira riba um auto um bia. E a Bíblia diz aqui, Jesus Cristo, no país foi ribater assim. Jesus Cristo, no país foi ribar mundo assim. Wak pa promen ku bo pai foi ribe mundo aqui, botin Jesus Cristo pa botin vida eterna. Amen. Jesus Cristo, no pai foi mundo sin tine. Vicente bandi bo minta pai sin je. Minta pai sin je, Vicente bandi bo. Minta pai sin je. Minta laga diabol blendo mi assine, jo libra. Absolutamente. Ningún yo abortando discutir con mi infierno. Apañe chance, tú vas. Ma a mí me será chance. Discusión entre yo abortar con nos con chance viva sin que eso Jesucristo de infierno. Pasó para nos hay chance, nos aproveche. Ande yo de discutir con nos pobre. Ande que no hay chance, ¿no, verdad? Jesús es ahora y de Mateo capítulo 6, 33, te dice así aquí. Mateo capítulo 6, versículo 33. El versículo central de Ave Noche, como que para que tú no lleves un rato. Y te dice, mas busca por mí el reino de Dios y su justicia. Y tú recostas aquí lo guardo añadir na bolso. Busca por mí el Kiko. El reino de Dios. Y su justicia anto e demás cosnan. Botaya nan di mes. Awo. Wasaki go laganos kwetok na foi versículo 26 en adelante. Si bori para bo kinan Jesus te pone un orden. Ti un secuencia pa haya cos. Ando a we hope in the nota volg e secuencia. Ando dor kuna nota volg e secuencia nanta na notaya nada. Ando Jesus te pone kinan un secuencia. Busca por mim o reino. Ora que você aceita a ordem. Ora que você caminha para o reino. E outro não está o reino por mim. Jesus está wise de imponer assim. Mas Jesus que tem garantia que nós te salva. Ele diz, busca por mim o reino. E sequência está. Para o bem que andasse, busca por mim e outro encosto. E outro encosto não. Ando não morre, vai sim, reino. E reino. Agora não sou aqui de outro encosto. Quem anda busca? Mira na e para na de gelo que não te sembra nem cosecha. Nita guarda de magazina e toque boso tata celestial ta alimentana. Ok? Jesus sali estabelecer com claridade para entender compreender o versículo aqui. Wak e multitude de paranang e tur e espécie nang animal que existe. Nang quem te provê para nang? Quem te provê para nang? Repetia, quem te provê para nang? Tata celestial. Dios te provê para tur e espécie de animal nan que te fonan. Nós, nota mais importante, Deus nos não tem para Kiko preocupar e correr realmente atrás de coisas do mundo. Mas se Deus te provê para totolica nan de mundo, bula deifi, lagadishi, e tur e espécie nan eipa nan por sobreviver, quanto mais importante nós está. Jesus está ali, nos tem o primeiro versículo. Você está a provê para nan. Obviamente, logicamente, naturalmente, definitivamente, Deus lo percurá para nós também. Amen. Pero que te passa? Nós somos viviados para trás de ecosnan ei, e sim busca Deus, e de quadro ei, nós te queda, Senhor e Deus. Mas o caminho correto está através de Deus botanha nan. Isso que me te mostrava com claridade. Lê-se, cabe-lê-se para nós, bro. Você não tem muito mais valor que nan? E qual de vos dor de preocupar por añadir um codo na sua altura? E para que vos te preocupar vos mês com vestimento? Mira com o lele nan de sabana te cresce. Nan nota tra mata curva. Ni nan nota hila. Mas me te avisa vos que hasta Salomão de toda sua glória nota te viste de maneira um de essa aqui nan. Mas se de tal maneira Deus te viste é hierba de sabana, Awetei e manhã ta waru tira de forno. Lo enojasi mucho mas paboso o gente nan di poco fe. No preocupa boso mes anto bisando ki conos lo come of ki conos lo bebe of ki conos lo bisti. Pasoma tu recostan aki e pagano nan ta busca. Ma boso tata celestial saco bozo tem mestre de tour e costa aqui. Repetir outra vez, tour e costa aqui, quem está busca? Passou para tour e costa aqui, é pagano não está busca. Ok. Mas bozo tata celestial, saco bozo tem mestre de tour e costa aqui. Ok, o adorado não, bozo tata celestial, Kiko? Saco bozo tem mestre de tour e costa aqui. Dá-lhe ainda, bando de bobice, mi tata celestial sa. Mi tata celestial sa. Bosso tata celestial saco bossa anti mestige. Di combo ta mata bo curva pe. Bossa quanto ene de bisa ti ora, well bossa kiko, mi tingu tra da pe sei mino por kiko. Mi tingu compra kiko da pe sei mino por. Mi tingu wap mi vesti da pe sei min por. E mi tingu asi kiko bossa min por. Mi reki, Dios sa kiko bo ting meste. Amen. Para que tu e que da seca Senhor. E se bo nota seca Senhor, bem cerca Senhor essa que como ti meste e é tim poder para do nábulo que ti meste se é por assim é animal não quanto mais para abo cuida um ser humano e caminda correto tá bem seca e tato celestial e seca Jesus Cristo e ora bem seca je logo que é da sorprender cabelo sepa nos bro mas busca para mim o reino de Deus e sua justiça. E tu recostan aqui, o ordo anhadi na bolsa. Ok? Busca pro mim o reino de selo e sua justiça. Quatro pro mim cos é a única coisa que ainda tenho que focar sobre você. O reino de selo. Meu irmão é cristiano, pero há o que te mate cos que mais ainda busca. Me não por abini serviço para sombra, mi ta trata pensei palo tal a cubo na trabalho bom bingla mi non po bin servicio pa sombra mi tingu cabe passa un examen mi ta studia pensei bon da bingla ta bai bom malo de bo studio da entrambe mi tingu trapa so mi ta basic mi che compro auto bom po salia fo pa sombra e se non che sera pa caba cada vez da bai noto camino pa so bota basic ro bes mi po bin pa sombra e gai come tinta strobami ta pensei e gai e ta malo e finalmente vai caba abusando batibo bon battendo bona casa e corre bo auto dale ora co botin mi no po passo ma mi tinku mantene mi ipoteca ta pensa i bota guardo lastra bota cabi paga bo cosnan pero con massa difficoltà pa sombra bota bo enfoque ta robes Jesus di cambia e volg ordo volto e sequência bisende banibo volto e sequência bisende banibo volto e sequência busca pro men el reino di cielo busca pro men e fuente busca pro men Jesucristo busca pro men e toño busca pro men e sunco potuna e quita busca pro men e fuente e sunco tim poder ante ora e botanha de mascos nan mientras cubo baide en direcção contrale mi roman bonta llega nunca. O sea, quanto ene da curi che tu vai in direzione contrale. E adesso mi guardo un via con noi a perdere malamente na San Juan. San Juan, Puerto Rico. Non dico noi a sneghi con noi, stingo llega il lugar che in 25 minuti. Non se llega a San Juan, non sa passe il lugar per bene. Mi dico, guarda, mi sa, ora vado a perdere, mientras más bo curi, más bo perde. Non sta correndo, sta correndo, sta correndo, sta correndo, sta correndo, sta correndo, sta correndo, sta correndo, sta correndo. E mi disse, mica sa, se neghi, se da mica sa, perché è anche lui, se mi sa perde. Mi sa se io ando per cucinare, vai, mai a merdia. O sai, tu usci di mica sa, attacco, quando venga tipo, no? Nossa cor, nossa cor, nossa cor, nossa cor, nossa cor, nossa perdi, nossa cor, nossa cor. Ando vos aqui de ecos de ende amor, vos é casado de lien, não me sabe bueno, pode para ponto, não, pero ah, não. Mi spisano non mi te vai. Mi ingazzo una poco, mi te perdi. Mi che sa mai mi che va, dis un rato, sa pure 5 minuti, vabbè, passa, vai, vengo per dire tu vai. Però va ponto un ende, no. Vado papo, tavo poche, mi te perdi, ho. Mientras más bocuri den e caminda robes, más leu bota bai. Mientras más boque da cana trai de gai, tras de auto, tras de trapau, tras de panha, que tu bai, más leu bota bai, más leu bota bai. Stop away. e busca Jesus Cristo agora. Te tenemos aqui. Bisa te a webotimi diabol, mita pai com Jesus Cristo awor e lobohaya e caminda. Jesus di quata e caminda da busca e reino de selo pro mim. Ando ora busca e reino de selo, mita do nabu e dos e outro cosnang. E lá me revelabo awor pari verdade como não tava da saige. Di como tenho busca Jesus Cristo. Botingo busca Jesus Cristo, lá me sabo para várias razões. Número 1, Deuteronômio 32, versículo 39. Vos arribe cama de enfermidade, quanto bien andeiam a nós como pastor. Esperando que abo tinha secreto, abo tinha milagre, abo por assim, e cos que nenhum doctor não assim. Tur outro pastor que abai para mim não alogra assim. E anda a dizer, ora, eu sacrifico em fé. Ando não sabe que ainda depende de você, se não gênese fé, of the poder de Deus, e se Deus decidir of não, que está lá que descansar of não. Alguém ainda pensa que é mero hecho que alguém chega e tem poder para influenciar Deus. E por arranca a vida foi mais Deus. E por detener Deus. E por stop Deus. Então era Deus está lá que viva. Mas lá me sabe que a Bíblia diz a nós. Tem o livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. O que a Bíblia põe? Né? Diz a nós, irmão. Mira agora que está a mim. A mim está é. E não tem nenhum Deus fora de mim. Está a mim está mata. E está a mim está dando a vida. Ta ami ta herida e ta ami ta esun kuta cura. Dios ta sali e ta bisabu ami ta e. Tur hende ku ke tim vida. Awe hende ke mas vida. Hende ke sigi viva. Ora kunangaya 40. Kunanti un ataka. Af kunanti un cansa nanke cura. Paso nanke bai 50. Ora kunanti 50 nanke bai 60. Hende no ke muri. Hende ke sigi viva. Bise hende banibo. Hende ke sigi viva. Bise hende banibo. Hende ke sigi viva. Mi ke pesen demo ser awe. Tur hende ke sigi viva. Si pastor Francisca faia. Nanto bisa busca Johnny Lacker. Laga Johnny leso. Reso kune pa. Pa non swa kita pasa. Si Johnny Lacker tamen. Nada passa, nada precisa quit John Williams. Assim não tem que vai. Passa tu rende que bibo um tique mais. Tu rende que haja chance mais. Tu rende que não bate aí de 5 dias mais. So. Não bate aí de 5 aí mais. So. Não que de 5 aí mais. Pero Bible precisa nos kiko. Ta Dios te sungu da tuna e ta Dios te sungu da quita. Dios te sungu da bisa te aqui na mita lagabu yega e Dios te sungu da bisa mita do nabo 2 semanas mais. Of mita do nabo 1 aí mais. Ando rei kiko. Net é Deus que te fuente. Net é Deus que te dá uma vida. E que te vida, net é Deus e ainda não te busca. Um te contraditório? Vai cair para você? Quanto gente está louco para ir à igreja? Quanto gente está brinca para ir à igreja? Mas é pouco. Pero não te cobra, não. Sem de cinco euros para ir bailar um qualquer coisa. Não te vai, não te pague. Vai arribar lá? Pero um tent... Laga nos visa completamente grátis a uma igreja livre, seja é Deus que te dá uma vida, gente tem tendência a rechaçar. Bawa que me gente que vida, per é contradição e é loucura de mais grande. Você não tem a minha ironia e loucura. E coisa de mais grande da gente que vida, per é não que Deus. Ou como está se a vida sem Deus, sendo que Deus é fonte de vida. Pense aí, Senhor, da visa, busca para mim o reino de céu. Pense caminho, ami ta duna vida, ta ami ta duna un siman mas, ta ami ta duna un luna mas, ta mi po extendebo vida, e ta mi po cape aqui, ami ta duna mita quita, no laga nuende brua, nuende no ta muri sim misa, nuende ta muri sim mi intervenir. Dios, le se bon e o que mi marque demo Bible, ta Dios ta duna vida, e Dios te sungu ta quita vida, si poque vida, e único fuente, e único ser como poi ese gache, ta Jesus Cristo, mi irmana. Amen. É único ser que vou pôr em esse gajê está Jesus Cristo. Amém. Jesus está a fuente de vida. Jesus está a fuente de riqueza também. Ora com ele que sem que compra um brilhete está em Casuru Dias aqui. Ande de vista Senhor lagami gane brilhete aqui. E gente que quer riqueza. Ora vou entrevistar tour e artista. Não, ah? Dia que o Sungu está cantando aqui com vida louca. Aqui, metro. Ricky Martin, sim. A vida famosa, que ela pega. Ela disse, estava dando a graça a Deus, sem fim, para a vida famosa. Gente, está baixa a Deus para a fama. Então, você sabe que veio a Levisa? Vai que veio a Levisa. Se você quer, quando Deus te visa, busca por mim. A mim, Jesus te visa, de fonte de vida. Se você quer vida, você não pode ser nenhum gente mais que um amigo de fonte. Você pode ter um simão mais, você pode ter um luna mais, você pode ter um ai mais, siga Jesus Cristo como você está. Tem quadro e não tem nada mais lógico, não tem nada mais inteligente, não tem nada mais bright que pensar que Jesus é o dono de vida. Para boa vida, não é verdade? Se você quer vida, siga Jesus para a vida. Eu vou ler em e-book de Deuteronômio, capítulo 8. Para boa riqueza, está quem está dona e quita riqueza. Está quem está sorro com um gente que trabalha bom e outro gente que não trabalha bom. E sabe que está ranha e é só que não está ranha. Tem quem suman e está. Está quem tem e poder. E. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. E nós lemos versículo 20. Versículo 18. Senhor, te sungo da duna poder para nos llega e rasi e llega na riqueza. E a devisa? Mas acorda, Senhor, bo Deus. Para sobre a eta do nabo poder para ganhar riqueza. Para e confirmar sua aliança com ela jura na botata na maneira ta awe. Bono por prosperar. Bono por vai dilante. Bom por alcançar lo que porque. Jamás sem Jesus Cristo permitir. Deus te diz com claridade, riqueza está a mim da dona de, está a mim da quis a inopei, está a mim da sunco da duna e quita, está a mim da percurago que ainda vai bancarrota, ora seu peito vira alto, ora que começa a abusar, quita foi de, costa vai com o malo de repente, a mim tem e poder, passivo prosperar, e quita foi bober, a mim te fuente, a mim te sunco tine, a mim por, a mim te sunco da programe, a mim te sunco da duna, a mim te sunco da evaluar, tem mi, a mim te fuente, a mim ta e, Deus te visa, a mim por duna, a mim poquita riqueza, Deus te seca, Deus por meseta, si boque riqueza, e te fuente de duna, gente riqueza, e te permitir saque si, e esse e no, e de quadro e, busca promen e reino de cielo, vai ser Jesus Cristo quem te fuente. Amém. Busca para mim Jesus. Para sombra e está a fuente e não corre atrás de riqueza. Vai ser Deus que te dá riqueza. E te dá e está aqui a saúde. Deuteronômio 32, versículo 39. Que nossa cabeça hoje. O piende está malo. Agora que não está malo, não vai ser doctor. Bom, verdade, vai ser doctor, não tem conhecimento, não, de verdade? Mas a Bíblia diz que não é um curso. Deus te sunco da laga, a gente vira malo, então ele te sunco da sana. Então, o passado que eu disse, ora com a minha cura, meu pai. Nós estamos correndo atrás de nossa saúde. Mas a Deus te disse, vai casco, não é bom. Vai casco, não é bom. A mim te sunco da laga, a gente vira malo, e a mim te sunco da quita e maleza. A mim tem e poder, tem e quadro, e Jesus te disse, tu és aqui, não. Tá a mim, botim, me ser de movida. Amém. Tá a mim botim este. Botim este em mim para vida. Botim este em mim para riqueza. Se não, bota que da cura em direção contrária. Buscando sanguão, pero cada vez vai mais e mais e mais perdi. Jesus te disse, a mim da duna e quita vida. A mim da se rico e quita bec. A mim de sungo da sana e a mim de sungo da laga, vira enfermo. Jesus de sungo. Cuda duna hasta you. Bible de vista eta abre matriz de emuhe e eta duna muhe. You. Jesus está provee alimentação também para nós. Awe, hope in the vista, well, você não pode seguir Cristo para sombra, me está traindo duro tal dia. Me não pode vir em igreja para sombra, me tem que traha. O aqui go Bible de vista com claridade. Jesus aduna alimentação. Não, pero se milagre me trabalho, quem lo provee para mim? Jesus aduna, exemplo aqui, ora que esse milagre de 5 mil ende aí a pão que pisca come. Para por sa, este fuente, sega je botar seguro. Então se me acorda uma pessoa. Aí me sabe, tem campanha, não sei que tem assim, tanto experiência, como eu vou contar, ou não, trai outro. Hã? Ah? Uma pessoa ocupa nada do mundo que era lá com o seu trabalho. Aí chega o momento de bautismo. Para nada do mundo em que... finalmente, Ela decidiu, já sabe, chega e não bautizar. E seguinte semana, ela passa a caminhar na casa, precisa da Bíblia e banda de tempo, precisa da Bíblia e banda de minha casa, tem. O hipoteco, o copa paga. Ora, já sabe, chega, me diz que me mirava. E diz, não, ela tractor que toca, e amaro. Depois de 12 semanas, eu trabalho que estava a estar, trariba, jeriba, já sabe, eu das trobe. Finalmente, ora que ela vim, 12 semanas depois, não aqui te foi trabalho. Escuchando, bom, não aqui te foi trabalho. Ela queda sem o bautismo, ela queda sem o trabalho, ela perde sua casa também na final. Para mim, vou contar a história de aqui, Anderson. Cambiar de quanto é de narrante e perder em casa, te entregar a vida no Senhor Jesus Cristo. E se me acordo, um dia nós tínhamos uma campanha no Desafão. Já tem um senhor, de tempo, mas começa a predicar para mim, viado. Que são um quente de três campanhas, né? Yong, yong. Já tem um senhor, para, ora com uma pápia de Jesus Cristo, de quão bom Jesus está. É senhora que se está planta em congregação, tem um simão também. Me diz, isso sei que me dá assim, lá te escuta, aqui também bisa, off, não bisa, não se salaga ainda, papo, vai ter, né, que lá, para sombra, está um discurso da hora do não, um discurso. Então, ela queda insistir, que é de um co, finalmente me diz, lá que é papo, me diz, né, sim, passou me debisando com bom Jesus, me digo, sim, me diga isso com o senhor que luta, vai contra do seu agua. Por essa maneira, o senhor, digo, me lá que é papo, e o senhor, é por bem de lá, ela passa assim, que subi esse negócio, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, e aí queria esse negócio, tu, mãe, mãe. Eu sou membro da igreja, mãe. E disse esse negócio, me que conta um coisa, me que conta um coisa. Mas decidi como te aceitar Jesus, apesar que me está tendo um problema com minha sabra, mas decidi tocar como te aceitar Jesus Cristo como meu salvador personal. Então, você vamos passar aqui, você vamos aqui a passar comigo. Mi chef aí a mami, então mira que é chef duro com o papia comi. Você aqui de comi, que depois de aue, vita aia, turmi já sabra na libra, mira que tu rende boi tende, amém. Mira que vou contar a história, não como não imaginava. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, de com, ma bebe de aue mundo me sa. Não tem, riba Jesus Cristo. Amém. Não tem, riba Jesus Cristo. Se você não aceitar Jesus como seu salvador personal, e por uma razão ou outra, Deus deu a vida toda. Aqui, dois anos, agora nós tentamos trocar, se botar na vida ainda. Você me deu contar uma outra história aqui. Se botar na vida ainda, aqui, dois anos, nós tentamos. E me volvemos, me tenho pior que botar água. Me tenho que seguir para louco. Me dá garantia, sabe? O mundo de 24 anos, tem água. Tem mesmo uma campanha aí. 24 anos. Ela vem campanha todo dia. Aí é o dia de entregar seu mestre em Jesus Cristo. Ela disse que não está assim. Ora, o nosso ponteiro de com. Outro ainda ponteiro. Vem comigo. Ah, bota a cena animal. Ah, bota a cena sua bebida. Que sei, né? Ele disse que não, está muito young ainda. Que sei, né? Nós ficamos. Vamos, vamos, vamos. Braça, o gosto, né? E ela vai. Nós acaba. Todo ainda vai. Batendo turcos. Vai, casa tranquilo. Minha mestre vai Venezuela. Para uma reunião. Ora, depois de um semana, me dependendo a bau, dependendo Casper, de Venezuela, então, ora, e normalmente, você agora quando viaja, ora quando viaja, não da parte extra de um avião. Então, é um extra para você aqui, passar na corção e dia, para botar o dia. Me dá a ver a parte para trás, grandita minha surpresa. Su cara, da parte para trás, tem e corante. Tem ene, não com a muri, com um cruz bandeje. E ora, me deve saber, impossível. Não porta, mas nem me bafou de avião, me disse que corre vai comigo na sua casa. Ora com nós aí, mas corre bafou de auto. Que corante, meu irmão. Bisa não, que passei? Está verdade com aqui? Não deve ser a mim, sim, está verdade. Pero que passei? Ela vai Caracas, vai e não a vai dive, não a perder e não a sua culpa, sinto depois não a ia drift. 24 anos, corredor e motocicle. Pensando que esta vida para sempre, que esta vai ter um seguinte tempo. Com 24 anos, esta vai. Deus te sum que te dona, Deus te sum que te quita. E se você tem mais anos, ou não tem. Deus te decidi que te dona mais dia, ou não te dona mais dia, romanam aceitar Jesus Cristo vandar. Amém. Querem Jesus Cristo, awe. entregava vida, se você tem segurança, entregava vida na Jesus, amor. E logo tem segurança de vida eterna. Se não, gamble. E por resultado fatal. Busca, promen, o reino de Shelo e sua justiça. E é demais cosnang, lobo hayanang, Bible de Bisa, de mês. Busca Jesus Cristo. Busca o reino de Shelo e sua justiça. Então, ora como busca e saquinang. Ora vou começar com a sequência correta. Ora vou começar com o ser correto. Jesus te avisa, a mim, lo nabo, tur cos a trove, le sepanos nos, no que vai cas, sin le esse versículo que vai de último via. Esta hasta versículo preferido de algum de e cristiana. Lá eu a quanto de nós, que você tem ainda que bom, que versículo é o versículo preferido? Tem ainda que bom, não conhece o texto? Esta hasta texto preferido de algum ainda não. 6:33 de Mateo, busca pro mim o reino de Shelo. Repite, brother. Mas busca pro mim o reino de Deus e sua justiça. E tu recostam aqui o guardo a Yadi na bolso. Tu recostam aqui o guardo do na bolso. E caminda tá, busca pro mim o reino de Shelo. Laga nos repetir junto. Laga nos, agora nos vai repetir, nos tu junto. Busca pro mim o reino de Shelo e sua justiça. E é outro costan lobo hayanan dimes. Lago nos lanta para vol, para nos canta, nos cantiga tema, para nos paicas. Que grande nosso Senhor Jesucristo está. E que bom nos Deus está. Um irmão que quer cantar um especial, para nós, para mim, que nos vai, nos lague canta especial. Depois nos mesmo nos dá e cantiga tema, traz DJ. Um romano de nós, de Charasil. E devi in for di Sarasila ya, pecando un special con nos. La conos tende, e después nos cante cantica tema trae je immediatamente. Ok, la conos dale li li e cantica special, e después nos canta nos cantica tema e ora e. Turn my face the other way. my dog.